Eu sei que parece que estou em silêncio, que eu não estou vendo a aprovação, que eu não respondi a oração. Eu sei o que se passa em seus pensamentos, que pensas que não vai suportar, que vai desistir, que vai parar. Mas escute.